Está iluminada a nossa banda, está cheio de flor esse congá. Está iluminada a nossa banda, está cheio de flor esse congá. Pai Benedito, ele é tudo que eu faço. Pai Benedito, ilumina os caminhos por onde eu passo. Pai Benedito...